Alaska 083. Alaska 082, complete final Alaska Sui. Contact tower 118.95. Have a nice night. 1895 with Tower, obrigado, bom dia. Olá. 5903, completa a final do procedimento e aguarda transferência de comunicações. 3517, desça para 3000 pés com ajuste na 094. 3000 pés, 5107. Oxonema 225, desça para 4000 pés com ajuste na 014. Automarker at Opa 083. Alright, I'm 083, clear to land, runway 10, wind 110 degrees, 06 knots. Yes, we're on at Opa 083. Tá bom, tudo bem, tá bom, 99. Economia, aciona a identificação, autorizada a chegar a Golf, desça para 4000 pés com ajuste no 014. Ponte, aí, chegada Bonf, 904-4, desce para a faixa aqui, só para fazer uma volta, tirar um pouco do atraso. Atualizado, direto Bonf. Bonf, muito obrigado, 9-9 no meio. E o 5973, chamada 2, frequência 118-95, tombo. Obrigado, bom dia, continua a Alpha 083 underground at 15, vacate 3 or right, and on ground 12.1. Alpha 083 underground at 15, vacate 3 or right, and on ground 12.1. Yeah, 225, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2.000 pés em forma estabilizada. Eu segui tráfego da Tatã, Airbus 319. Zero 83, achieve to taxi Alpha FC Juliet, April 1, gate 11. Via Alpha, Zero Juliet, April 1, parking 11, Europa Zero 83. 357, estabilizado, 35. É 3597, completa o final do procedimento, chama a Torre Salvador, 118.95. 040 para Confins, apenas confirmando, nível 360 solicitado. Qual é o 360? 040, Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, conforme rota, plano de voo, nível 360. Eu coloco pistão a zero, primeira curva à direita, pessoa de saída, Arbor, Elefa, transponde 51166. Controle no 20 decimal, correção 119 decimal 35. Olha, fim de pista livre. Agora, pode confirmar o vento, por favor? 100 graus, 039. Obrigado. É, vem para isso do controle, 119 decimal 35. Controle saída, 0935, 0045. 4040, contingimento correto, reporta para a pressão na posição 02. Fecha 3, sala 19, libera direito, sala 1, 21, decimal 1. E o 5973, autorizado, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou ao finalizador, prevista, ainda não temos a prevista aqui, somente Pátio 3, atentou ao finalizador. Tente, Alfa, Kilo, Pátio 3, atentou ao finalizador, 5973. Chama 6225, completa final, chama a Torre Salvador 118.95. 118.95, 6225. Salvador, bom dia, 6225, final, ILS, visual. Sim, 6225, Bom dia, continue a aproximação, quais são as informações de pista livre? Continua a aproximação, aguardando a nossa pista livre, né, do VC. Então, 3597, solo 31, libera a direita, solo 1, 21, no decima 1. Direita, 21, obrigado. Chanelinha 225, solo autorizado, pistola 0, 21, 20 graus, 049. 5517, autorizando o táxi Alfa. Após Juliette, ingresso Pationa, posição 04. Alfa Juliette, Pationa, para posição 43, 5973. Controle o 9996, pode Guatuna, está presente? Sim, senhor, 4040, só um minuto para o push, aeronave para ingresso na posição 04. Aguardando, devido à formação em pelo, por isso foi. Podemos lá, turma, turma, está presente? Só livre desvio e como estabilizar na final do procedimento. Então, vai ser mais estabilizado, vou 9996. Chanel 6225, solo 24, direita, solo 1, 21, décima 1. Chanel direita, décima 1, 6225. É 225, autorizado o táxi via Alfa, reportante do táxi Juliette. Alfa, autorizado, também 040, coordena com a equipe de solo. Autorizado pushback, acionamento de uma pronto táxi, posição 02. Lá para o táxi, o parceiro, parceiro. próxima Juliette, 6225. Línea 6225, trazendo ingresso Tatiana, posição 05. Tatiana 05, 6225. Voo 9916 está estabilizado na 10 Salvador. Telefone Salvador, frequência 118.95, voo 9916. Ok, 295, obrigado por dia. 996. Salvador, gol 9916, final estabilizado da 10. Estou 9916, bom dia, pouso utilizado, pista 10, vento 0, setor, graus 39. Ok, livre pouso, gol 9916, pista seca? Afirmo. Ok, obrigado. Bom dia, sua identificação, chegada a bolsa, disse para 4 mil pés, com ajuste no 0 no 4. Bom, 4 mil, fica 2, com 0 no 4. 7, 3, 1, 6, 2 horas de teto, alterna a galera. Autorizado, o táxi azul 4040, direita Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre. 118.95, ajuste altímetro no 0 no 4. Direita Índia, ponto espera chama 118.95, 4044. 118.95, 4044, bom dia. Azul 4040, autorizado táxi, Alfa Juliette, Bate 1 na posição 02. Alfa Juliette, bate 1 na posição 2 do 991, beleza? Bom dia. 4040, decolagem aos 33, controle Salvador 19, decimal 35, bom voo. Controle Salvador 19, decimal 35, azul 4040, obrigado, você vai ter um bom trabalho. Salvador, muito bom dia, o azul 4040, cruza 1700 pés, arbor, transição alerta. Bom dia, azul 4040, sai em contato com o radar, se for para o nível 360, após 2000, autorizado direto a telefone. O 4040 já cruzou 2500 agora, direto alerta, muito obrigado, senhor, segura até o 360. Controle Salvador, azul 4040, velho, necessidade de um desvio à esquerda, proa 250 inicialmente por 15 milhas, atendeu a informação. Valeu, desvio, azul 4040. Obrigado, senhor. Azul 4040, já finalizou de rio, curva da direita na proa de alerta. PS Azul 4040. Gol 1093, foi autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2000 pés, o azul sinal 094, informe estabilizado. Desça para 2014, reportagem estabilizado no X-Ray, gol 1093. Federal 9970, acione a identificação, autorizado a chegar na Mari, desça para o nível 050. 050 para na descida Mari. Já a possibilidade de aprovar a ETAP? Autorizado a ETAP. Obrigado. Azul 4040, chama agora Recife, frequência 126.0 e alterna 128.8. Com Centro Recife 126.0, alterna 128.8, Azul 4040, obrigado, uma boa tia. Valeu. Duna, Federal 9970. Obrigado, senhor. Delta confere, autorizado Serra Bravo, Golfo Lima, conforme rota, plano de voo, nível 540. Decolamos pelo zero, primeira curva à direita, vencido saída da El, Leda e Irumbi. 151, 71, e o controle em 119.35. Zona 53, cortejamento correto, reporta a posição na posição 03, Pachono. Bruno 093, completa final e chama a torre Salvador, satélite 895. 895, obrigado, até daqui a pouco. Confirma a rota. Alfa, repórter do taxi, foi Juliette. Alfa, repórter do taxi, Juliette, vou lá ver. 2000, 9970. Todo zero formado ILS, desça para 2003, 10949 ajuste, informe estabilizado, federal. Mil 14, 2000, chamando estabilizado, 9970. Federal solicita voar na proa 070 para passar entre duas formações de CB. Boa, Federal. Viu, informa o término para índice de operação. Positivo. Federal 9972, bom dia, sonho de identificação, chega da Mari, desça para nível 050. Estou aqui para Confins, por voo 1093. 1093, você a rota? Ainda não. Bem, já previsto geralmente para Confins é a Arbor Elétrica. Porém, tu tem que saber da rota pra te falar a saída exata. Mas é, obrigado. Todo posicionamento, então, 3153. 3153, ciente do posicionamento, chama pronto fax. Delta, gentileza, 3370 Brasília, está na posição 04, vamos para a cópia. 3517 Brasília, só um minuto, cópia. Roger, 3570. Sobre ILS, Federal 9970. Federal 9970, completa final, chama 2, Salvador 118, 95. 2-18-95, obrigado. Federal 9970. Federal 9970, pouso, pistino 0, 0030, grau 029. Livre pouso, Federal 9970. Sexta 3517, o acionamento ficou contra risco, porém mantenha a escuta. Já tá pronto cópia? Tá pronto cópia. 3517, autorizado Serra Bravo, Bravo 1000, conforme rota, plano de voo, nível 360. Decolo no zero, primeira curva direita, saída árvore elefa, posição saída árvore, transição elefa. E o transpondo 5170, controle em 1,19,35. Obrigado, Brasília, 360, decola da 10, curva direita, arpor, transição elétrica, 5170, transponto, 0135, controle, 3597. 3597, ciente do acionamento, vai aguardar para o push. Aeronave a cauda já termina de push para trás. Então, quem estão até a posição, aguardando a autorização para 3597. Autorizado o táxi da 3153, à direita, Índia, ponto de esfera pista no zero, chama a torre, 118-95, ajuste altímetro no 0-4, apenas confirmando, POB 103? Firmativo, 103 e a Índia chama 1895, tá, 3153, bom dia. 3517, confirma já pronto, puxa. Firmativo, senhor, tá pronto, 3517. 7, ciente do acionamento, reporta para o táxi. Chama táxi 3507. Federal 9970, solo 57, direita, som, luzinha da cima 1. 721.1.9970. Autorizada, lenda, colapso, estilo 0, vento variável, 0-3 de nós. Lenda, coloma 0-3, 1-3. Porém, segue o basilizador. Alfa, quilo, bate 3, 5, rodeu previsto, avisado 7-0, variável. Gol 9980, sono identificação, chegada bom, desça para 4000 pés, um ajuste no 014. Bom dia, 3185. Cadê 71895? 3185, bom dia. Bom dia, Salvador, Serão 9972, estabilizado. Serão 9972, autorizado pouso, pistino 0, vento 050 graus, 02. Autorizado pouso na 1-0-0-9972. Boa noite, Salvador, bom dia, tá 3153. 3153, tem contato com a Bessa, vou para nível 340, autorizado o líder. Ok, vai manter a proa para as informações, assim que possível vou ali, ok, senhor? Certo, então é 3153. 3153, reportará voando lenda. Lenda, obrigado. Autorizado o táxi, tá 3517, à direita Índia, ponto espera vista no 0, chama a torre, 1-1-8-19-5, ajuste altímetro no 0-1-4. 0-1-4, via Índia, ponto espera 295. Obrigado, bom dia, tá 3517. Bom dia. Federal 9972, autorizado o táxi. Alfa Kilo, Pati 3, atento ao sinalizador, prevista 6, Lima. Alfa Kilo, Pati 3, atento ao sinalizador, prevista 6, Lima, Federal. 4201, pronto? 4201, autorizado Serra Brava, Kilo Papá, conforme rota, plano de voo, nível 320. Decola pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Motiva. Transponda-se 4 no zero, controle em 1-1-9-35. Cotejamento correto, 50 para não tracionar, posição 01. Salvador, bom dia, Canário 622, informação Delta, pronto, Salvador, Brasil. Oxenê 6225, só um minuto cópia para Brasília, prepara a saída Arbor Elefa. Aguarda, 6225. 517, decolou 07, controle 119, decimal 1. Puxa, 119, decimal 35. 119, decimal 35, 17. 1 nível 380. Recola piscina 0, primeira curva à direita, preciso sair da Arbor, elefa. Transponde 5406, controle no 20, correção. Controle em 119, decimal 35. 3153, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, bom dia, tá? 1253. Valeu. O XM é 225, cortejamento correto. Porta pronto, acionar a posição 05. Beleza, X-Ray, desça para 2002, o ajuste na 094, está autorizado direto do 9. 093, pronto, cópia? Pronto. 93, autorizado Serra Bravo, Charlie Fox Trot, conforme rota, plano de voo, nível 360. Eu coloco piscina 0, primeira curva à direita. Desfio saída, Arbor, elefa. Transponde 5420 e o controle em 119, decimal 35. 360 autorizado, rota de plano de voo, decola da 90 com curva direita na Arbor Elefa. 5420, controle de trânsito, voo 093. 1093, cotejamento correto, reporta para posicionar a posição 07. Gostaríamos, obrigado. Voa, eu acionei a 621, Centro Delta, para Galeão, autorização.